Salve, salve, pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, o tema que eu quero compartilhar com os senhores hoje é muito sensível, é muito delicado, e para preservar a dignidade dos falecidos, eu não vou colocar nenhuma foto deles aqui, tudo bem? Sem mais delongas, eu vou direto ao ponto. Recentemente eu fiquei sabendo sobre um triste ocorrido que aconteceu no Rio de Janeiro em 2003, então já faz 20 anos. Fiquei sabendo recentemente através de um pai de um colega, né? Recentemente eu tava com um colega meu e a gente tava conversando, né? Sobre economia política, né? Esse colega específico, ele tem uma loja online, né? Ele trabalha com importação de perfumes e ele tava bem indignado por causa do que aconteceu lá com a taxação da Shopee, da Shein, né? Parece que o governo aí do Molusco deu com o pé atrás, não vai taxar mais, mas a gente não sabe ainda, não tá nada certo. Enquanto a gente conversava, chegou um senhor que é um pai de um colega nosso, né? Ele é carioca. Esse senhor, que eu vou chamar ele de... vou chamar ele de Casagrande, porque ele se parece com Casagrande. O Casagrande é a favor da taxação, porque ele acredita que isso ajuda a manter, né, a indústria nacional, gera emprego aqui, e isso é bom, né, na visão dele. Não é ruim, né, esse tipo de pensamento, mas a gente sabe, pessoal, que esse negócio de indústria nacional é balela, né, que na verdade isso não existe. Isso aí é meia dúzia de amigos do rei querendo se aproveitar, né, do consumidor médio bostileiro, né, e tentando monopolizar o mercado. É o que a gente chama de capitalismo de botequim. Esse senhor, que é o Casagrande, começou a falar que o porquê que ele era a favor dessa taxação. E ele começou a contar para nós a história de um patrão que ele teve há um tempo atrás. Quando ele morava no Rio de Janeiro, o Casagrande, ele trabalhou na empresa de tintas. Trabalhou por muito tempo nessa empresa de tintas, até se mudar para São Paulo, né? Essa empresa de tintas era administrada pelo senhor Wander. E o senhor Wander, no fim dos anos 90, a empresa dele começou a ter problemas financeiros. Começou a perder competitividade porque começaram a entrar no mercado empresas estrangeiras que ofereciam um produto melhor, de maior qualidade, por um menor preço. E a gente sabe, né, pessoal, que nos anos 90 foi quando a China resolveu se abrir para o mundo de uma vez só, né, e aceitar o capital estrangeiro no país deles, né? Então, foi a partir daí que a China se tornou a fábrica do mundo. Eu esqueci o nome do ministro, primeiro-ministro da China na época, acho que era o Xi Jinping, se eu não me engano, é um bem baixinho, não é Xi Jinping. E ele abriu a China para o mundo e muitas fábricas se mudaram para a China, barateando o seu produto, principalmente empresas de tinta. E depois essas empresas vinham para o Brasil, né, com um produto já todo manufaturado lá, vinham para o Brasil. E isso quebrou muitos empresários, deixou muitos empresários na corda bamba. E o senhor Wander, que administrava uma empresa de tintas, sentiu o baque por causa disso, né? Viu toda aquela questão também da época do governo Sarney, Collor de Mello, Plano Real, etc. Veio tudo a piorar, né? E como ele é carioca, né, era uma empresa com sede no Rio de Janeiro, etc., a gente sabe que no Rio de Janeiro o setor que predomina é o setor terciário, né, o setor de serviços. A indústria no Rio de Janeiro é quase inexistente, já não existe mais. E a gente sabe que um país, ele tem que seguir a regra, né? Tem que ser de um país do setor primário, agrário, do setor primário ir para o secundário, industrial, se industrializar, e depois que se industrializar, ir para o setor de serviços. Porque aí ele começa a desenvolver tecnologias e vender, né, serviços para outros países. O Brasil não, o Brasil ele pulou isso. Foi do agro para o serviço e pulou a indústria. E é por isso que no Brasil a nossa indústria ela é tão atrasada comparado com o agronegócio, que é bem avançado, e com serviços que é meia boca, né? Vamos dizer assim. E o senhor Wander começou a ter dificuldades financeiras, né? A empresa dele acabou estagnando, entrou num processo de falência, né? Declarar falência, né? O senhor Wander começou a investir em outros setores, fracassou, não se saiu bem, e com isso foram acumulando as dívidas. E o Sr. Wander, ele era um homem empresário de classe média alta no Rio de Janeiro. Eles tinham uma chácara em Jacarepaguá, tinha um apartamento de frente à praia, tinha um outro apartamento na Barra da Tijuca, inclusive o apartamento onde ocorreu a tragédia, era um apartamento que ele alugava na época, tinha 500 metros quadrados. Você vê, pessoal, um apartamento de 500 metros quadrados é um mundo de diferença. O Sr. Wander, para não se nivelar para baixo, para não abaixar o seu nível social, ele começou a mascarar que a empresa dele estava passando por um problema financeiro. Com certeza a esposa dele sabia, só que a esposa dele não sabia que era tão sério assim. Então ele começou a mascarar que estava tudo bem, tudo estava indo bem, né? Mas não tava, já tinha vendido dois apartamentos, a chácara que eles tinham já estava praticamente à venda também. O Sr. Wander era casado, né? Ele tinha duas filhas. Uma filha estava no ensino médio, estudava na escola de alto prestígio, no Rio de Janeiro, né? Com a elite carioca. E a outra filha dele estava na faculdade, acho que era no segundo ano de odontologia. E o Sr. Wander não queria decepcionar, né, a sua família. Acho que nenhum homem, né, pessoal, quer decepcionar a sua família. A gente quer o melhor. Aqui no canal eu sei que tem muitos pais, né? Eu sei que vocês querem o melhor para seus filhos e para suas filhas. Eu sei disso. Isso é admirável. Todos os pais têm que querer isso. Porque é o sangue do seu sangue, carne da sua carne. Eu entendo isso, pessoal. Vocês não estão errados em querer o melhor para suas filhas ou para seus filhos. Vocês estão certíssimos. E o Sr. Wander, com esse pensamento, ele queria passar aquela segurança, porque é isso que o homem ele tem que passar, né? Principalmente um pai, segurança. Ele tem que passar segurança, porque a partir disso, as pessoas que estão à sua volta vão se sentir o quê? Confortáveis. Se sentindo confortável, você tem um ambiente estável, um ambiente agradável de se viver, entendeu? Isso, eu entendo que o Sr. Wander, ele tentou, né, passar essa imagem, emular um comportamento de que tudo estava bem, mas no fim não estava, e era só questão de tempo para ele não conseguir mais estancar isso e acabar virando a tragédia que virou a tragédia. O Sr. Wander, um tempo atrás, ele tinha sido sequestrado, foi vítima de um sequestro no Rio de Janeiro. Ele ficou 15 dias em cárcere privado. Na época ele já não estava bem financeiramente, e o senhor Casagrande nos disse que ele, na época, ele desembolsou entre 200 e 500 mil reais para calar a boca dos sequestradores, para os sequestradores livrarem ele, soltarem ele, sem ter polícia envolvida no meio, etc. A situação financeira, que já não estava boa, veio a piorar, porque, como eu disse anteriormente, começou a investir em empresas de roupa, não deu certo, foi investir em franquias de café, abrir cafeteria no shopping de luxo lá no Rio de Janeiro, não deu certo. Foi mais um baque financeiro. Certa noite, pessoal, ele não tancou. De madrugada. Pessoal, eu vi as fotos, tá? Eu vi as fotos dos corpos. Como ficou os corpos. Como ficou a cena do crime. Pessoal, é sangue pra todo lado, pessoal. Foi sangue pra todo lado. Tudo ficou vermelho. Eu vi as fotos, eu entrei no site Gore. Eu encontrei as fotos. Eu demorei umas 3 horas pra achar, mas eu achei. Eu não vou postar aqui, porque eu não quero que o canal caia, e nem vou postar as fotos. Eu poderia fazer uma edição, postar no MGTOW TV. Não vou fazer isso para preservar a dignidade dessas pessoas que tiveram a morte assim, pessoal, sofrida, sofrida. Gente assim dificilmente descansa em paz, dificilmente, pessoal, porque as cenas, pessoal, as fotos que eu vi parecia aquele filme A Morte do Demônio, sabe? E, pessoal, sangue para todo lado, pessoal, sangue para todo lado, assim, a cena é horrível. Quando o senhor Casagrande estava falando com a gente, ele tem um colega dele era porteiro do apartamento onde ocorreu isso, né, do condomínio onde ocorreu isso, em 2003, e ele falou assim, que esse colega dele que era porteiro, ele viu os corpos lá, ele viu, e ele falou, ele nunca mais foi o mesmo, ele endoidou, ficou doido, endoidou, porque, pessoal, pra uma pessoa comum ver aquilo, pessoal, destrói a pessoa, até os legistas que estavam lá ficaram assim, pasmo com a cena que viram, porque era muito chocante. Era muito chocante. Certa noite, o Sr. Wander, como ele tinha sofrido um sequestro, né? Desculpa o devaneio, pessoal. Eu gosto de explicar bem os detalhes. Ele já tinha sofrido sequestro, como eu mencionei para vocês anteriormente. Ele começou a juntar muita arma, comprar muita arma. Juntou praticamente um arsenal. Aí nessa madrugada que o crime ocorreu, ele pegou uma escopeta. Se não me engano, a escopeta que ele tinha, uma escopeta da Remington. Se direcionou até o quarto da esposa e alvejou ela. Depois se mencionou ao quarto da outra filha. Nesse caso, a filha que estava estudando odontologia. E desferiu nela mais alguns tiros. Depois, ele se desferiu para o outro quarto e matou a caçula, que era a favorita dele, né? O pai sempre gosta mais da caçula, né? Por último, ele desferiu tiros nela também. E pessoal, o que eu vou contar para vocês aqui vai chocar alguns dos senhores. Todos os tiros foram do pescoço para cima. Então você já deve imaginar como ficou, né, os corpos, né? A menina que morreu por último, a caçula, quando os legistas, nas imagens eu vi, ela tava com a mão em cima do rosto quando ela levou os tiros. Acho que com o barulho dos tiros ela acordou, né? E ao acordar, eu acho que na hora que o pai foi mirar a arma na cara dela, né? Ela colocou a mão no rosto. E, né, nas imagens, ela tá sem metade da parte esquerda da cabeça. Foi para fora e ela perdeu metade da mão. Ele desferiu em uma das meninas, parece que foi 5 tiros nela, do pescoço para cima, pessoal, 5 tiros. Na outra, ele deu, parece que foi 6 tiros. No caso da mais nova, após levar os tiros, ela ainda ficou consciente por uns 2 minutos. Então assim, ela sofreu ainda, né, pessoal? 2 minutos para quem leva, pessoal, 5 tiros, 5, 6 tiros. É uma eternidade, pessoal. E é tiro de 12, pessoal. Tiro de escopeta de 12. Arrebenta a pessoa. Ainda por cima foi de perto, tá ligado? Foi pra terminar mesmo. E por último, o senhor Wander, ele foi até o escritório dele e deu um tiro na própria cabeça. O impacto, gente, do tiro foi tão forte que arrancou metade do crânio dele. Nas fotos que eu vi, tipo assim, pessoal, foi... Assim, da parte aqui do nariz pro olho, foi tudo embora, pessoal. Foi tudo embora. Foi metade. Dá pra ver o cérebro na foto. Metade da cabeça dele voou, do crânio dele, voou 4 metros de distância. O olho dele, com o impacto do tiro, um dos olhos, voou pra 2 metros de distância. Pessoal, eu vi as fotos, pessoal. Não foi brincadeira, não. Ali o cara, ele não tancou a situação. Como eu disse anteriormente lá, esse colega do Casa Grande, né? Ele endoidou. Quando chegou lá os legistas, precisou chamar a polícia, o bombeiro, derrubaram a porta. E quando chegaram lá, ele viu aquela cena e falou, cara, o sangue tava escorrendo pra todo lado. O sangue do quarto, saiu do quarto, foi pra uma sala e foi escorrendo pela sala inteira. De todos os quartos, foi tudo escorrendo. E... No escritório dele também, assim, o escritório dele, o tiro que ele deu, a parede inteira ficou melada de sangue. Toda a parede, eu vi lá nas fotos, toda a parede melada de sangue. Assim, eu fiquei chocado, pessoal. E por que o senhor Wander contou essa história pra nós? Enquanto ele contava, você via o olhar dele tava triste. Ele trabalhou com esse senhor, né? E ele conheceu o senhor, já tinha visto as filhas dele, já havia visto a esposa dele, trabalhou na empresa dele de tinta. Ele falou, por 7 anos ele trabalhou lá. Ninguém imaginaria que isso, que um homem assim faria algo assim com a própria família, né? E foi a partir disso que ele explicou por que ele era contra essa coisa de imposto livre para a Shein, para a Shopee. Porque eu não quero que mais famílias acabem como a família do senhor Wander. Você vê, ele que é um cara assim como eu, como todos vocês aqui, creio eu, são proletariados, né? São pessoas que trabalham para outras pessoas, né? Para grandes empresários, etc. A gente oferece nosso tempo, né? Em troca de capital para essas pessoas, né? Ele, mesmo sendo um proletariado, você vê assim, só pessoal de casta baixa, né? Como nós todos aqui, casta baixa, só nós todos aqui, tá ligado? Creio eu que aqui ninguém é multimilionário. Ninguém aqui mora no Alphaville, em Tamboré. Ninguém mora ali naquelas mansões do Morumbi. Ninguém aqui mora em Jurerê Internacional. Creio eu. Mas se tiver alguém que mora em um desses endereços, parabéns, você um cara de sorte. Eu sou privilegiado por ter um inscrito assim, né? Aqui. Você vê, só o pessoal de casta baixa sente empatia, né? Assim, por gente de classe média alta. Essa pessoa de classe média alta, pessoal, eles são extremamente materialistas. São extremamente materialistas, consumistas. Eles são muito apegados à questão do status social. Como eu disse anteriormente nos vídeos aqui, né, sobre o Chris Rock, né, aquela frase dele, né, que as mulheres não retrocedem socialmente. O Sr. Wonder, por ser homem, e se ele fosse um homem solteiro ou um homem já divorciado, com certeza ele ia se adequar a diminuir a régua dele, né, e ir para uma classe mais baixa, né, porque a situação dele estava tão ruim que ele era um classe média alta. Ele não ia nem ser mais classe média alta, nem classe média baixa, ele ia ser pobre. Imagina para um homem como ele, que tem uma esposa, que tem duas filhas, falar para esposa e filhas que elas não podem mais ter aquele estilo de vida que elas tinham. Sabe, viagem para Disney, para Orlando, acabou. Grifes, Chanel, Armani, acabou. Vocês não vão ter mais, não temos mais dinheiro para consumir isso. Imagina ele chegar para a esposa e filho e falar para elas baixarem a régua, para elas diminuírem o padrão de vida delas. Que as escolas, a escola que a filha dele frequenta, que é onde a elite carioca frequenta, ela não vai poder mais ir nessa escola. A partir de hoje ela vai estudar na escola pública, com pessoas que são muito diferentes delas. Imagina a filha do Sr. Wander, que é uma caucasiana, uma mulher branca, carioca, que vive com outras pessoas, né, da elite carioca, tipo o Gregório do Vivier, esse pessoalzinho aí, Porchat, esses carioca aí, que ela agora, aquele ambiente que ela tem, onde ela tem um monte de pessoas brancas, de classe média alta, agora ela vai ter que diminuir a régua, o status social, vai para uma escola pública, onde tem um monte de pardo e negro. Você acha que uma garota vai se adaptar a esse ambiente? Você acha que uma menina, ela vai se adaptar aos valores culturais dessa casta? Quem não lembra daquele vídeo antigo, que acho que é da Rede Manchete, sei lá, é da Globo, que é quando os pobres vão à praia, que a menina fala, carioca, enche a boca pra falar, esse pessoal pobre vem aqui pra praia, suja a praia toda, fica comendo frango com farofa na praia. Se eu achar esse vídeo, eu vou colocar aí para os senhores assistirem. A festa está formada. É relaxar e aproveitar. Trocador que não admite qualquer tipo de intimidade ou gozação. Aí entra na primeira direita aí, compadre. Estão tirando muita onda. Aí, entra mesmo. Não se encerra. E com toda a autoridade que o cargo lhe confere nestas situações, grita para o motorista tomar o caminho da delegacia mais próxima. Muita onda, compadre. Não, eu tô achando mal barato. Você não tá se divertindo? Mal baixaria, né, cara? A polícia aparece. Ninguém pode mais viajar pelo lado de fora. O jeito é obedecer aos policiais. Mas só por uns instantinhos. Eu venho a praia na Barra porque botaram uns ônibus horrorosos que saem as pessoas completamente horríveis de dentro dos ônibus e vão lá sujar a praia. Porque é uma gente sem educação mesmo. Não pode tirar o pessoal do Meier, do Mangue, e levar pra praia em Copacabana, cara. Porque não pode, eu não posso conviver com pessoa que não tem o mínimo de educação. O pessoal vai, suja as praias, jogam tudo nas praias, fazem, porra, mó galinhagem mesmo. Pô, eu acho que isso aí tá totalmente errado. Eu tinha que... Não, não sou contra pobre nem nada. Agora eu venho pra Praia do PP porque eu tô aqui, eu tô com... junto dos meus, pô. Cobrava entrada. Tem que cobrar a entrada. Porque as pessoas que podem pagar a entrada, dependendo do lugar, porque Copacabana e Ipanema tem que custar mais caro. As pessoas que moram em Copacabana e Ipanema é sujeira. Esse negócio de idade, sim, tudo bem, mas é sujeira você pegar uma pessoa que mora em Ipanema, uma pessoa bem vestida, legal, que tem educação, e colocar ela na praia do monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe, que vai comer farofa com galinha, vai matar as pessoas, entendeu? De nojo, é um horror. As filhas do Sr. Wander eram igual aquela mulher desse vídeo. Imagina ela tendo que conviver com esse tipo de gente. A menina com certeza ia se churrascar. Ela aceita qualquer coisa, menos diminuir o padrão de vida delas. Você vê assim, nós que somos aqui no meio da masculinista, da manosfera, a gente já vai tacando red pill em tudo. A gente já traz o quê? A questão da hipergamia, a questão do retrocesso social, que as mulheres não aceitam isso. Por isso que a gente vê nessas mulheres que eram muito bonitas no passado, anos atrás, saíam com homens de determinadas classes sociais. E aí quando elas envelhecem, elas sabem que agora vão ter que sair com homens de outra casta e elas não tancam. Ficam depressivas, ansiosas. É por isso que muitas delas se churrascam. Elas não aceitam que quando elas estavam no auge, elas tinham acesso a um determinado homens de determinados padrões sociais. E quando elas envelhecem, elas já não têm mais acesso a esses homens. E hoje elas chamam isso de quê? De etarismo, né? Como um copy para mascarar, né? A questão é que a idade chega, né? E mulher não é vinho, não valoriza com o tempo. Desculpa o devaneio, mais uma vez. O Sr. Wander, ele com certeza não sabia o que era red pill nem nada disso. Mas o instinto dele já sabia. Se ele perdesse, não conseguisse prover, né, performar para prover aquele determinado padrão de vida que as filhas estavam acostumadas, andando com a elite carioca, cursando odontologia, talvez daqui a alguns anos abrindo uma clínica, pá, não conseguisse mais prover aquele padrão de vida, ele ia perder o amor delas. Porque lembra daquela frase do Chris Rock? Only women, children and dogs are loved unconditionally. Women, children and dogs are loved unconditionally. A man is only loved under the condition that he provides something. Okay? I've never heard a woman in my life say, you know, after he got laid off, we got so much closer. No. I once heard my grandmother say, a broke man is like a broke hand. Can't do nothing with it. What kind of gangster shit is that? That's right. Women, children, and dogs are loved unconditionally. A man is only loved under the condition that he provides something. That's right. Fellas, when you meet a new girl, what do your friends ask you? What she look like? Ladies, when you meet a new guy, what do your friends ask you? What does he do? What the fuck does that nigga do that can help you out? Can this motherfucker facilitate a dream or not? Even right now, Michelle Obama is looking at Barack going, what's your plans, nigga? No momento que o homem já não pode mais prover segurança, conforto, estabilidade para suas esposas e filhas, ele não é amado, ele é odiado. E ele sabia disso, instintivamente já sabia disso. E então ele foi o que? Mascarando um padrão de vida que já não dava mais para manter. E aí ele não tancou e fez a tragédia que aconteceu. E por que eu resolvi fazer esse vídeo para o senhor? Esses 4 anos aí de governo do Molusco, a gente já vê nesse primeiro ano. Já vai ser um desastre. Temos mais 3 anos de governo. E muita gente da classe média não vai tancar. E a gente sabe como a esquerda odeia a classe média. Né? A gente sabe que quem financia a esquerda não é o pobre. É as elites que financiam a esquerda. E as elites odeiam a classe média. Da mesma forma que o pessoal da classe média vê o pobre com ojeriza, os ricos, super ricos, as elites, vê a classe média com nojo. E eu lembro que durante os 4 anos do governo Dilma, os últimos 4 anos do governo da Dilma, aconteceu muitos casos, pessoal, igual esse do Sr. Wander, de caras que tinham empresas, e as empresas começaram a ir muito mal. Pessoal, quem lembra como foi 2015, 2016? Foi uma porcaria, pessoal. A economia do Brasil tava uma merda. Tava uma merda. Eu lembro assim que tinha irmão de colega meu que tinha já ido pro mercado de trabalho e tava formado e desempregado, pessoal. Não conseguia arrumar nada, nada, nada, nada. Esse pessoal, por exemplo, que quer fazer faculdade de ciências humanas, tava tudo ferrado. Pessoal que fez engenharia, o que tinha de engenheiro desempregado, foi igual eu postei aqui na comunidade, que tem engenheiro, pessoal, que faz Uber hoje. É isso, estagnou tudo. O governo Dilma, a gente vê, as sequelas do governo Dilma estão presentes até hoje na sociedade brasileira. O pessoal, quando vai falar do PT, da má gestão do PT, fala da má gestão da Dilma, de tão sequelado que foi. Muita gente, pessoal, tirou a própria vida. E eu lembro que você ligava a TV, eu lembro, pessoal, na época eu terminei o ensino médio em 2014. Eu lembro, pessoal, quando eu ligava a TV, quando chegava da escola, estudava de manhã, e sempre tinha alguém se suicidando. Pai de família mata a família. Se mata, mata esposa, filhos. E era tudo aqui, ó. Os apartamentos da hora, pessoal. Os apartamentos chiques, assim, a pessoa com padrão de vida elevado. O homem, ele sabe disso, ele sente isso. Porque se ele perder o poder de prover, ele perde a família. Ele sabe disso. O homem, ele não é amado pelo que ele é amado pelo que ele provê. E os caras querem negar isso, querem negar a realidade. O problema real aí da classe média que a gente vê bate de frente com o vídeo que eu postei aqui no canal da destruição deliberada da classe média americana. Você vê lá a crise dos opioides, né? Uma coisa interessante da classe média é que a classe média não tem religião. A classe média não acredita em nada, sabe? E o pessoal fica falando aí de ateísmo, mas eu acredito em Deus, pessoal, sabe por quê? Porque quem é da elite, quem tá no topo da pirâmide, eles acreditam em Deus. Eles acreditam tanto em Deus que eles são satanistas. Basta você ver esse pessoal da elite, é tudo satanista, tudo gente ruim. Eles acreditam tanto, eles são as pessoas que mais acreditam em Deus. E a outra casta que tem fé em algo, que acredita em algo, e é isso que faz essas pessoas não tirarem a própria vida, né? Que acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar, pegar um metrô aí e se lascar no subemprego, é a casta baixa, é o pobre. O pobre é cristão. Ele acredita em algo, acredita em Deus, acredita em Jesus, sabe? É isso que faz eles levantar toda manhã. E se não vê lá o carioca que mora na favela, lá tudo ferrado, no subemprego, querendo pegar aqueles metrô do Rio de Janeiro, que é uma porcaria, que o pessoal fala que os metrôs do Rio de Janeiro, os trem, é uma porcaria, é uma merda, nem ar-condicionado tem. E o carioca pobre não tá tirando sua vida, não tá fazendo essas coisas. Porque eles têm o quê? Uma fé em algo transcendente, que está acima deles, que controla eles. Eles acreditam que essa força controla eles, tá ligado? Que ele não tem controle sobre si mesmo. Mas a classe média é totalmente diferente. A classe média é muito arrogante. Acredita que o material vence tudo. E é por isso que sempre quando as coisas não vão bem como a classe média quer, a classe média faz merda. A classe média vai acabar, não é nem porque a esquerda vai criar tantos impostos que vai ferrar com ele. Não é isso. O que vai ferrar a classe média é a própria degeneração deles. Porque eles mesmos se afastam de tudo que é cristão, de tudo que é moral. Todo esse bagulho de putaria que você vê aí, esse pessoal que frequenta a casa de swing, toda essa merda, é só classe média. Essa coisa de cuckold, é coisa de classe média. Você pode ver, a classe média é extremamente degenerada. O pessoal fala das elites. As elites não, as elites, você vê lá o George Soros, pá, os caras tudo tradicional. Que mais luta por direitos é LGHDTV+, é a classe média. Quem mais apoia a causa feminista é a classe média. O próprio feminismo foi criado por mulheres presbiterianas de classe média, conservadoras. Aí você vê lá, o filho lá, o cara de classe média, o filho dele vira traveco, a filha vira feminista vegana carreirista, que odeia a si mesmo, né? Vira aquelas gurias que tem white guilt, né? Culpa branca, né? aí vira, aí fica se relacionando com homens fora da sua janela racial, né, para compensar os pecados hereditários dos seus antepassados. Aí a gente vê o que a classe média vai morrer por causa disso. A classe média vai morrer porque não vai se reproduzir. A classe média só consome e não reproduz. As elites vão dominar o mundo porque as elites se reproduzem. As elites têm 3, 4, 5 filhos. Na classe baixa, é 5, 6, 7 filhos, cada um de um pai diferente. Esse caso aí da família Wander é só mais um de muitos, tá ligado? Que ocorre aí pelo Brasil e pelo mundo, mas no Brasil aqui, que é um país extremamente classista, né? A gente vive, o pessoal, ah, nosso país é o quê? É racista, não sei o que, não. Nosso país odeia pobre, pá. Não, pessoal, a gente vive num país extremamente classista, aonde a gente ser um país muito pobre, a gente tem aquele complexo também de vira-lata, a gente quer o tempo inteiro sinalizar status. Enquanto nos países ricos eles querem sinalizar virtude, em países pobres a gente sinaliza status, né? Você vê o brasileiro, não tem nem onde cair morto, trabalha no McDonald's, vai lá no Centauro da Vida e paga R$ 1.200 no Mizuno. No Mizuno, para calçar dentro de uma favela. Paga R$ 400 numa camiseta, sei lá, da Lacoste, para ficar andando dentro de uma favela. Você entendeu? Não, não tem como um país desse, com esse tipo de gente, dar certo. Não tem mesmo.